do Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Salve, salve, rapaziada, começando mais um Papo do Fino e mais um episódio da série O Fino das Copas. Sim, deixamos para trás a França em 1938 e agora vamos falar da... Não, se você pensou da Copa de 50 no Brasil, você está enganado. Não vou falar que você está errado, mas vou falar que você está enganado. Sim, porque vamos tratar de um período muito complicado da história da humanidade. Vamos falar da Segunda Guerra Mundial, na verdade, o que aconteceu no futebol nesse período da Segunda Guerra Mundial, de 39 até 45, foi o período da guerra. A gente ficamos sem duas Copas, a gente vai explicar tudo isso para vocês, porque que houve esse hiato entre a Copa de 38 e a Copa de 50 no nosso programa de hoje. Para discutir todo esse assunto aqui conosco, estamos reunidos no estúdio, além do Davi Spuleta, Rodrigo Bronquinha. Oba! O pai do Davi. Vamos falar bastante aqui do todo esse contexto, a questão histórica também, né? O Nogueira não tá aqui pra falar da questão histórica? Não, porque ele não tem competência pra isso. E o Cleiton Montanha. Agora eu senti prestigiado, hein? Eu vim aqui no programa. O Davi tá roubando minha carteira, pera, tira dele. Gatuno. É isso aí, antes da gente começar, vamos anunciar o vencedor da promoção O Fino das Copas. Sim, ó, tá vendo como deu certo trocar o banner lá, trocar a pergunta. Sim. Da Copa de 34? Eu acho que deu certo até demais, viu? Trocamos, né, como comentei no último podcast sobre as Copas, trocamos a pergunta da Copa de 1934 e o nosso amigo Ronald Fabian Pinheiro, do bairro do Cambuci aqui de São Paulo, mora na rua, não vou falar a rua dele, né? Não, né? Senão os caras vão lá querer roubar o prêmio dele. É, na Basílio da Cunha 858. Bom, enfim. O Ronald acertou a nova pergunta, que era qual o nome do estádio onde foi disputada a final da Copa de 34. Tinha uma pegadinha ali, né, um ziriguidum, um malacubaco com o nome do craque da Copa, que foi Giuseppe Meazza. Inclusive o Montanha caiu na piada. Eu caí. Ah, vá. Eu caí feio. Quase cornetou o cara. Eu quase respondi pro cara. Tava quase dando assim, o send. Seu burro. Me tiraram. O Ronald respondeu corretamente, foi no Estádio Nacional PNF, do Partido Nacional Fascista. E o Ronald deve gostar muito desse período da história, né? Deve ter estudado bastante sobre o fascismo, porque ele também acertou a pergunta do podcast de 38 na França, que era qual a cor da camisa da Itália no confronto contra a França e o porquê da escolha da cor. Ele mandou a resposta correta, foi o primeiro a mandar. Respondeu que a Itália jogou de preto, porque o preto é a cor do fascismo, e levou, não um, mais dois DVDs FIFA Fever sobre o melhor da história do futebol. Malandriço ele, né? Sabe o que ele respondeu? Ele não entendeu que o DVD era duplo já. Manezão. Entendeu? Que merda. Tem que explicar pra ele. Foi horrível. Mas é isso aí, o Ronald vai levar dois DVDs, né? Um para ele, outro para presentear um amiguinho, ou um amigão, sei lá. Né? Uma amiguinha. Ou uma amiguinha, pode ser também. Que beleza. Graças ao feito do Ronald, estabelecemos que a parada vai ser que nem Copa do Mundo. Ganhou três, leva o troféu em definitivo e não tem o direito a concorrer a mais nada. Ou seja, Ronald, você tem a oportunidade de ganhar mais um DVD para mais um amiguinho, uma amiguinha, enfim, sei lá. Ah, mas deixar claro que ele pode responder todas para mostrar todo o conhecimento, claro, dele. Todo o seu conhecimento, bacana e tal. Podemos elogiá-lo aqui. Por falar nisso, teve um artista, um ouvinte, que ele respondeu, mas respondeu atrasado. Vários responderam, mas assim, só vale o primeiro. E aí o Ronald faturou. Parabéns, Ronald, um grande abraço. Você receberá em breve os dois DVDs, os quatro DVDs, que é duplo, na sua casa. Que beleza. E antes do nosso programa, de falarmos do começo, meio e fim de toda essa história de guerras e Copas do Mundo, meu Deus, montem os nossos contatos. Nosso e-mail, contato@finodabola.net. Nosso Facebook bombando, mais que a Segunda Guerra Mundial. Facebook.com/finodabola. Começou. Nosso Twitter, bombardeado mais que o Iraque, @ouvindodabola.net. Bom, para embalar o nosso programa, vamos ouvir músicas daquela época lá, continuam chatas, né? Nos anos 30 a gente já deu uma cornetada no último programa, né? Muito chato. Muito chato, né? Então por que a gente não faz assim? A gente mescla entre músicas dos anos 40 e músicas tipo de guerra. Eu acho pode excelente. Pode ser, né? Opa, excelente. Excelente. Então vamos lá. Então vamos começar com a música dos anos 40, vai? Para contextualizar a parada, já que no próximo bloco falaremos do contexto histórico. Vamos ouvir um clássico do cancioneiro brasileiro, ele, o pequeno brasileirinho. Música. bem, Montanha, vamos começar aqui com um contexto histórico geopolítico. Por favor, introduza o assunto pra gente. Ava! Ava! É assim, não dá pra falar do contexto histórico da Segunda Guerra sem comentar um pouco da Primeira, né? Ah, exato. Qualquer comentário porque... seu tem que falar uma coisa retroativa. É óbvio, porque... É, porque os motivos da Segunda exato. Guerra, eles vêm em consequência da Primeira da Guerra. Da Primeira Guerra. Eu tava até pensando assim, não, a Segunda Guerra vem por causa da Primeira Guerra. Assim, é impossível você ter a Segunda sem ter a Primeira. Mas você poderia não ter uma isso. Segunda Guerra com motivos... Independentes, mas não, exato. Tem a ver a parada. É porque assim, o que aconteceu? A derrota alemã na Primeira Guerra impôs à Alemanha, dentro do Tratado de Versalhes, uma condição, assim, bastante humilhante para a Alemanha, né? Que não é o Tratado de Tordesilhas, que fica bem claro. Que não é. O pessoal confunde, né? O pessoal montanha. É, o que que acontece? Ele deu uma risadinha marota aqui, na hora que você falou do Tordesilhas. Ele lembrou desse, você já ouviu falar. Aí o que aconteceu? Ficou muito humilhante pra Alemanha, perdeu território pra cacete, zoada de dinheiro, quebrada. Então assim, isso fez surgir no país um sentimento nacionalista um pouco mais forte do que normalmente um país deve ter. Né? E aquele sentimento de revolta e revanchismo tomou conta da Alemanha. Né? E assim em outros países da Europa, como por exemplo a Itália. É, nos anos 20 e 30, isso daí acabou crescendo. Pra mim, assim, eu tava até comentando em off aqui, né? A Alemanha é tida como a grande vilã da Segunda Guerra, né? Apesar de ser Alemanha, Itália e Japão. Só que assim, eu costumo falar, o Japão, né? Esse negócio meio imperialista que o mundo tinha na época era muito forte no Japão também, né? Então eu até fiz uma observação aqui interessante, que você quando verifica a situação do mundo na época da Segunda Guerra, já existia uma guerra entre Japão e China. Sim, é verdade, começou na segunda metade dos anos 30, da década de 30. Exato, então era uma guerra já ativa. Né? Você tinha duas guerras no mundo, uma entre a Etiópia e a Itália, que era a guerra da independência da Etiópia, que era uma guerra um pouco mais forte, que o normal, tanto que essa guerra a Itália perdeu, né, porque a Etiópia conseguiu a independência ali, e a guerra entre a China e o Japão, que era uma guerra forte, bem negócio de conquista imperialista e tal. Então o clima acabou ficando muito tenso dentro desse contexto. Né? Então quando você falava guerra Itália com a Etiópia, Japão lá no Pacífico, você não mexia muito com o futebol até aí, tanto que a Copa de 38 transcorreu quase normalmente. Né, quase sem problema nenhum em país nenhum. Só teve o fato do Japão não participar, Japão exato. E China participarem das eliminatórias, e aí foram as loiras de peito murcho, as índias holandesas. Exato. E o que aconteceu? Com o crescimento desse sentimento nacionalista alemão, italiano, e essa questão imperialista, né, que era o grande foco na época, era o imperialismo. Então a Alemanha invadiu a Polônia, aí fudeu tudo. Né? Aí depois que a Alemanha invadiu... Um salto bacana, hein? Você tava no Japão, voltou pra Europa já foi pra Alemanha invadindo a Polônia. É, porque na verdade o que acontece? Você tinha um outro contexto que eu ia colocar depois, quando a gente começasse a falar mais do futebol. Né? Então quando a gente for começar... Vamos ver se você sai bem nessa. Vai. Não, então, é porque assim, eu saltei pra Alemanha por quê? Porque ali... Os campeonatos nacionais, eles ainda viviam uma certa normalidade, né? O mundo tinha a Inglaterra e a França ainda com um relativo domínio, você tinha os Estados Unidos emergentes, você já tinha agora a União Soviética como nação consolidada no processo histórico. E dentro de toda essa situação, o futebol transcorria numa normalidade, que na verdade o objeto de estudo é o futebol aqui, né? E começou a interferir em todas essas situações com a invasão alemã na Polônia. A Segunda Guerra Mundial, ela começa com a invasão da Alemanha à Polônia, certo? Porque eles queriam um pedacinho ali da Prússia, que ainda existia a Prússia Ocidental, que estava dentro da Polônia. Então eles queriam ali aquele pedacinho e para isso eles tinham que invadir a Polônia. Exatamente. Fora que também eles detestavam os poloneses e queriam exterminar com todos. Já existia um movimento antissemita em toda a Europa, não só na Alemanha, mas em toda a Europa tinham já, né, o pessoal já era meio assim com os judeus. E a Alemanha começa o seu processo de expansão, né, ela vem crescendo e treinando as suas tropas e se armando escondido, né, porque existia o tratado que não deixava a Alemanha se armar novamente, né, mas agora ela foi fazendo isso secretamente em conchavo com a União Soviética, olha que beleza. E aí ela vai se armando, se expandindo e tal, Hitler toma o poder, aquele sentimento nacionalista cresce, infla, tal, não sei o que, não sei o que lá. Eles anexam a Áustria de uma forma pacífica, né? Porque eles queriam, na verdade, assim, todos os territórios germânicos deveriam pertencer à Grande Alemanha, né? Que foi o que eles perderam na Primeira Guerra Mundial. Então eles começam ali, dão uma anexadinha na Áustria, depois dão uma invadidinha ali na Tchecoslováquia, pá, não sei o quê. Aí, e a Inglaterra e a França só de olho. Né? Ó, esse era, inclusive, uma óbvia, era o Terceiro Reich, né? Vai dar merda, hein? Era... Ó, vai dar merda, tô avisando. E aí, quando a Alemanha finalmente invade a Polônia, aí sim a Inglaterra e França falam no dia seguinte à invasão, eles falam, ó, vocês pediram, então agora é guerra. Exato. E aí sim temos o início da Segunda Guerra Mundial. Olha que contexto bonito, hein? E a Inglaterra e a França, na época, ainda dominavam o mundo, né? Então, a guerra também, ela teve uma coisa interessante do ponto de vista geopolítico. Foi a mudança do eixo Inglaterra-França para o eixo Estados Unidos-União Soviética, né? A direção do mundo mudou com a guerra. Deixando o contexto geopolítico de lado, vamos entrar no contexto esportivo barra futebolístico. O que aconteceu durante esse período? A guerra começou em 1939, certo? E vai até 1945. Sim. Então ela pega aí o que seria a Copa de 42. Certo. Normalmente, né? E a Copa de 46. É, que fica, né, impedida pela condição em que ficou tá o mundo. Porque tá tudo cagado na Europa, não, certo? E uma coisa importante, assim, fundido. Eu acho interessante falar em quantidade de vítimas, mais ou menos, que se ventila, né? Pra se ter uma noção do que foi o confronto, né? Pois não. Porque foram cerca de 20 milhões de militares e 40 milhões de civis. Então, assim, foi um puta do extermínio, né? Perdemos também duas Olimpíadas. Ah, não teve Olimpíada? Não teve Olimpíada, Rodrigo. Por incrível que pareça, talvez na sua casa possa ter tido, mas não teve Olimpíada no mundo. Seriam as Olimpíadas de? 42. Que 42? Muito burro, né? 40 e 44. No Japão, seria em Tóquio. E em Londres, em na Grã-Bretanha. Em 48. Peraí, volta. Ficou confuso. 40 teve. Fudeu tudo. Em 36 teve a Olimpíada de Berlim. Isso. Certo? Que foi a do Jesse Owens, bacana. Exatamente, legal. Maravilha. Aí a guerra começa em 39. 40 não teve. Que seria? No Japão. Que estava em guerra já. Exato. Com a China. Exato. Não, 40 já fazia parte do eixo do mal. Do eixo do mal. Posteriormente a de 44. Que seria na Inglaterra. Em Londres. Que também estava em guerra. Rolou porque estava no meio, exato, da guerra, né? E aí as Olimpíadas voltam em 48. Em Londres. Em Londres, né? Pra homenagear, né, a cidade, que foi destruída, então foi um impulso pra tentar reerguer, uhum, e tal. Bom, mas assim, se você lembrar os preceitos olímpicos, né? As guerras na Grécia Antiga eram paralisadas justamente para os jogos serem realizados, né? E isso não aconteceu, quer dizer, o mundo tava, né, período muito cretino do nosso tempo. Ainda dentro desse contexto esportivo, vamos relembrar. As duas principais forças do futebol, Itália e Uruguai. Itália bicampeã do mundo e campeã olímpica. E o Uruguai bicampeão olímpico e uma vez campeão mundial. Isso, mas a Uruguai já estava em decadência. Num outro ritmo, né? Ninguém sabe, né? Porque eles não disputaram por birra a Copa de 34 e de 38. Ninguém sabe como seria o confronto, o grande confronto dos anos 30 entre Uruguai e Itália. Ah, mas, sim, por retrospecto, eram as grandes seleções. Você tinha o Wunderteam, né, o time maravilhoso da Áustria, que existiu até 1938, antes da Copa foi anexada, a Áustria foi anexada à Alemanha, e alguns jogadores foram participar da seleção alemã na Copa. E aí, sempre lembrando que a Inglaterra não participava de nenhuma competição. Fresquinha, nem Olimpíada, nem Copa do Mundo, porque eles se consideravam bons demais para jogar qualquer outro tipo de campeonato. É interessante dizer que os campeonatos na Europa continuaram mesmo durante a guerra. É, com algumas pequenas adaptações, né? Na Alemanha, o campeonato continuou rolando até 1944. Quer dizer, a guerra terminou em 45, né? Quando o cerco se fechou à Alemanha em 44, é que os caras falaram assim, porra, fudeu. Agora não dá mais. Mas lá era regional, né? Era campeonato regional na Alemanha. Não importa, os caras estavam jogando bola. A França também teve campeonato regional nesse período. A República Tcheca, a Tchecoslováquia foi anexada, um pedaço da República da Tchecoslováquia. A República Tcheca foi... Peraí, deixa eu explicar direito. Da Tchecoslováquia daquela época, a República Tcheca era considerada território germânico. Então, ela foi anexada à Alemanha e aí fez parte da Alemanha junto com a Áustria. A Eslováquia ficou ali como, tipo, vocês ficam aí e não enchem o nosso saco. E rolou o campeonato até 1943, campeonato eslovaco, e o tcheco foi fazer parte dos campeonatos regionais da Alemanha. É engraçado dizer que com a anexação, os times austríacos passaram a disputar o campeonato alemão. E, inclusive, um deles, o Rapid Viena, ganhou o campeonato alemão. Exato. Em 1944, se eu não me engano, no último ano, ele foi campeão do campeonato alemão. Olha que loucura. Tem um austríaco aí no meio. E o campeonato da Áustria era disputado como um regionalizado, né? É, ele era tipo um regional, era a região da Áustria ali. Porque em 41, 42, 43, o Furtz Viena foi 3 vezes, foi tricampeão austríaco nesse período naquela região da Áustria. Exatamente. Aí foi disputar a final lá e não ganhou. Ganhou só o Rapid. O Rapid Viena ganhou, todo. Que era o grande time, era a base da seleção austríaca. E em vários outros lugares, né, na União Soviética, o futebol tinha começado a se popularizar, era considerado um esporte de elite, mas aí tinha, né, o pessoal começou a gostar mais de futebol. Na Ucrânia você já tinha futebol. Romênia, Bulgária, Iugoslávia, todos esses locais aí do leste europeu, teve campeonato até 44. 44 foi um ano fundamental. 44 o bicho pegou, a União Soviética desce com tudo, o Exército Vermelho desce pra arregaçar, aí o cerco fecha na Europa inteira, e aí não tem mais futebol, todo mundo vai pro front mesmo. Mas, por incrível que pareça, aí por 5 anos ainda tem futebol rolando. Isso é interessante da gente dizer. E rolou futebol nos campos de batalha. É isso que eu ia falar. Rolou bastante futebol no front, né? Eles montavam times das companhias das militares. Companhias militares. Mas o que acontecia? Não eram só os militares. Você teve muitos esportistas profissionais que tiveram que ir pra guerra. Então, mas na verdade eles são considerados como combatentes, vai. Então não vamos trocar o termo militares por combatentes. Soldados. São soldados, mas assim, entre esse pessoal que eram profissionais, alguns, eles não eram colocados na frente. No front, na linha de frente. Na linha de frente pra guerra. É, eles tinham cargos administrativos. Isso, justamente porque eles gozavam de um prestígio no país, eram, né, caras conhecidos. Então você falar que, porra, o Giuseppe Meazza, por exemplo, foi pra guerra e morreu, seria um grande trauma pra Itália. E então, é uma assim, antipropaganda, uma propaganda exatamente reversa. Exatamente. Então, assim, manda o cara pra guerra, pra tipo, ó, bonito, o cara tá servindo a pátria, mas deixa ele, tipo, na cozinha cortando batata pra não ter perigo de matarem o cara. Você conhece a história do Perácio? O Perácio foi o grande astro da seleção brasileira. Mas você conhece como é que foi o esquema da guerra dele? A gente pode falar no próximo bloco, e a gente vai falar só de Brasil? Pode ser. Então, beleza. Fechamos aqui esse contexto histórico. História a guerra na Europa, o futebol estava numa crescente, né? O futebol já era bastante popular em todo o mundo, né? Vários países europeus com colônias espalhadas, e essas colônias já estavam absorvendo a cultura do futebol. E justamente na época de estourar a parada, vem a guerra e estoura com tudo. Olha aí o trocadilho, né? Que para o seu futebol na Europa. Na América do Sul, a gente vai falar que a parada, né? Como estava pouquinho longe. Pegou fogo, né? Duas Copas canceladas, duas Olimpíadas canceladas, isso é o que temos aí de história. No próximo bloco a gente fala sobre o Brasil! E agora vamos mudar, né? Não vamos ouvir música dos anos 40, vamos ouvir músicas de guerra. E posso aí pedir uma? Pode. É, você pronuncia só a banda, eu pronuncio a música, tá? Tá bom. Last Kiss. Do Pearl Jam, tem, a letra é muito bacana, fala de um soldado que foi pra guerra, é o último beijo, caramba, é bem bacaninha. Eu não gosto muito da música, mas... Ô, Credê, toca aí. E agora vamos falar do nosso Brasil, Zil, Zil, Zil. Mas antes, o Rodrigo queria fazer uma colocação. Por favor, Rodrigo, coloque. É, vou colocar, assim, são duas... Carinho. Que a gente, devagar. Que olá. A gente colocou que o pessoal ia, geralmente não ia pra frente nos campos de batalha, né? Aí tem dois casos que são interessantes, né? Dois casos da Grã-Bretanha. O Stanley Matthews, que foi um dos grandes nomes do futebol inglês, quando ele foi pra Segunda Guerra, ele foi como professor de educação física das companhias que ele ficou. Né, o que mostra que realmente não ficava na frente de batalha mesmo. Contudo, teve um escocês, Bob Tyne, que ele foi pra frente de batalha. E o que aconteceu com ele? Como ele estava na frente de batalha, quando as tropas aliadas foram reconquistar a Normandia no dia D, e ele estava na frente de batalha com um estilhaço de granada, e dois dias depois ele jogou um amistoso, e a Escócia tomou de 6-2 da Inglaterra em Wembley, com um estilhaço no corpo. Cara, os caras me arranjam um jogo dois dias depois do dia D? Os caras têm problema. Puta que pariu! Diante de mais de 90 mil pessoas. Os caras marcam um jogo de futebol dois dias depois do dia D, né? A grande invasão das tropas aliadas à Normandia, né? O grande golpe dos aliados nos nazistas. E dois dias depois os caras vão jogar bola com 90 mil pessoas no estádio? Que porra é essa? Então, eu acredito que a guerra, ela ajudou a pulverizar o futebol. Aquela história de males que vem para o bem. O futebol, ele foi usado na guerra como uma válvula de escape para o entretenimento do pessoal. Que vivia só guerra. O único entretenimento, entre aspas, que existia... Geral, isso é verdade. Que existia no mundo, era só o futebol. Querendo ou não, por causa da guerra, você tinha a mistura das culturas. Tinha algumas culturas que prestigiavam o futebol, outras nem conheciam. Eu acredito que com a guerra, com essa mistura... O futebol ele acabou sendo pulverizado no mundo inteiro. E ele acabou sendo a válvula de escape do entretenimento do povo. Que nem nós temos a história lá da... Nós vamos contar mais pra frente, do time do Dínamo. Os brasileiros da FEB que foram pra lá, eles jogaram pra um time dos Estados Unidos num campeonatinho que eles fizeram desse negócio de fronte, né? Por exemplo, o goleiro Braulio, que era do Atlético Mineiro... Sempre enfiado? Sempre enfiado. Não, ele é goleiro. O Geninho Walter do Botafogo, Soares do Inter de Porto Alegre, Bidon do Madureira, todos eles serviram. Aí eles foram fizeram um torneio lá, eles jogaram para um time dos Estados Unidos. Montaram um time americano, porra, eles batiam em todo mundo, né? Botava brasileiro para jogar ali, batiam em todo mundo. Aí quando chegou, foram fazer a final, né, eles bateram assim, time até da Inglaterra que os caras falavam, né? Teve um jogo que foi 4-0. Aí chegou na final, os ingleses estavam putos da vida, trouxeram dois caras, não sei de onde, só para jogar. Os caras foram lá só pra jogar. Aí o primeiro jogo foi 1-1, aí tinha aquele só jogo de desempate na época das Copas. Sim, era comum, né? A ideia na cabeça dos caras continuava essa, né? Então empatou então, depois a gente faz outro jogo. Não, e na Inglaterra continua isso, né? Nas Copas sim, empata, ah, é, tem verdade, o tal do replay, outro jogo. Né? Que faz outro jogo. Aí o que, que eles fizeram? Esses dois jogadores que eles trouxeram, o Matthews e o Fields, resolveram outro jogo, né? Foi 4-1 pros caras. Um outro fato... Aí os brasileiros foram vistos que na época era uma especialidade nossa não ganhar, né? Um outro fato importante que tinha da questão da Copa, dessa questão de valorizar o futebol, enquanto tava tendo algum amistoso no meio da guerra, o que os aliados acabavam fazendo? Eles mandavam ficar passando a tropa de avião por cima pro pessoal não ficar ouvindo os bombardeios, da torcida não ficar assustada e abandonar. Isso é um fato importante que tinha pra não deixar esse prestígio do futebol cair, independente da guerra ou não. É, o que você bem falou, né? O futebol era a válvula de escape, né? O cara tinha que ter um momento de lazer ali, né? Ou era o cigarrinho, ou era o futebol, né, o futebol, cara? Você joga a bola e chuta, é muito fácil, né? Você improvisar um gol, você bota dois coturnos ali e já era. Você podia chutar uma mina, né? Chutar só uma mina. E o cara não podia falar assim, bate que ele tem um canhão. Aí essa... Todo mundo abaixava. Bom, vamos lá. Enquanto o bicho pegava lá na Europa, o que estava acontecendo do outro lado do Atlântico, mais especificamente na ala sul, na ala dos pobres? Deixa eu contar a historinha do Perácio antes. Conta a historinha do quando Perácio. Quando ele foi... Porque assim, eles convocaram essa listinha que eu falei, foram jogadores que na época eram jogadores um pouco melhores, né, que sobressaíam dos seus times, e foram convocados pra guerra. Aí o Brasil, em 38, jogou o Perácio, né, o Perácio era um belo jogador, era meia e tal. Aí ele correu o risco de ser convocado pra guerra, até pelo também porte atlético dele. Aí na época, o Eurico Gaspar Dutra, que foi presidente, chegou a assumir a presença por alguns anos, assim, substituindo, não sei se ele foi presidente ou só substituiu. Ele era ministro da guerra na época. Aí ele prometeu pro Perácio que o Perácio não ia pra guerra. Aí beleza. Aí o Perácio, boca grande, saiu contando pra todo mundo que ele não ia pra guerra. Chegou no bar. Ele falou, você vai pra guerra? Eu não vou. Se fudeu, seu trouxa. Eu não vou. Dali não deu outra, né? O que aconteceu? Mandaram. Tiveram que convocar o Perácio, né? Vamos falar um pouquinho da parte da Argentina. Você tinha um time que estava despontando muito bem, que era o River Plate. O River Plate era o grande time da Argentina, que tinha uma quadra, um ataque sensacional. Tanto é que esse ataque era a base da seleção da Argentina. Agora, tem um negócio engraçado, né? Quem jogava nesse time do River Plate? Quem era o cara fodão? O Pederno. E E o Di Stéfano? O Stéfano jogou pra tanta gente. Ele jogou pra Colômbia, jogou pra Espanha. Não, Milionários depois que ele apareceu. Ele jogou, né, na seleção da Colômbia. Ah, jogou na seleção da Colômbia. Jogou também na seleção da Colômbia, jogou na seleção da Espanha. A Espanha foi depois. A Espanha foi ele parou. Eu não sei ele falar se ele jogou na seleção da Argentina. Não, tô falando na seleção, cara. Tô falando no River. Qual foi a grande época do Di Stéfano? Os anos 40. Ele disputou Copa? Não, disputou Copa. Por quê? Porque não teve, por causa da guerra. Exatamente, era aí que eu queria chegar, porra. Garoto. Vamos falar de grandes jogadores daquela época, evidente, né? Grandes jogadores que não tiveram oportunidade de disputar uma Copa justamente porque a guerra atrapalhou em todo mundo. E não só grandes jogadores, né? Pequenos também? Não, grandes times. Dizem que esse time da Argentina aí era uma máquina. Isso a gente vai falar mais pra frente. Esse Pederna, que eu falei o nome errado, que era Pederneira, foi outro grande atacante. Ele marcava gol pra cacete em sul-americano. A gente vai falar dos sul-americanos, né? Ele marcava gol pra caramba, ele era atacante do River também. O Moreno, que era companheiro de ataque dele também no River, marcava gol pra cacete. E também perderam a Copa do Mundo por conta disso, né? Mas que se dane a Argentina, eu quero saber quais eram os grandes times e grandes jogadores do Brasil nessa época. Será que dava pra gente faturar uma copinha com esses caras? Não uma copinha São Paulo de Júnior, uma Copa do Mundo, porra. O Brasil, na verdade, ele era emergente, né? Na Copa de 38 já surgiu como emergente, tava se organizando. O grande lance era esse, né? O Brasil em 38 fez uma grande campanha, chegou em terceiro lugar, e aí muita gente falava, ih, lá vem os caras. E aí, essa geração não podia entrar em campo numa Copa do Mundo. Quem é essa geração, porra? Ué, essa geração você tinha Zizinho, do Flamengo, o Heleno de Freitas, do Botafogo. Botafogo, que tem um filme, e o Domingos da Guia. Tinha um goleiro do Palmeiras, que eu não sei o nome. O Berdan Catani. Goleiro do Palmeiras, o Jair da Rosa Pinto. Que também era do Botafogo. Era do Botafogo ou era do Flamengo? Não, era nenhum dos dois. Era do Expresso da Vitória, do Vasco. Agora tem aqueles que também chegaram a jogar a Copa, porque o Leônidas continuou sendo... Não, sim, então, o Leônidas e o Domingos da Guia eram as grandes estrelas. Exato. Nos anos 40 seria o auge, né, de suas carreiras. Muita gente fala, né, de um sul-americano que o Brasil tinha um ataque incrível, né? Era Jair, Leônidas, Heleno de Freitas, Zizinho, só craque de bola. Esses caras nunca jogaram uma Copa, infelizmente, olha só. Exato. Mas jogaram sul-americanos, não jogaram? Como é que... Vários. Os torneios sul-americanos... Ah, não, peraí, antes da gente pular pra seleção, os grandes times da época. Aqui no Brasil você tinha... O Expresso da Vitória do Vasco, eu já Vasco falei. Vasco da Gama, que ganhou um sul-americano, se eu não me engano, 3 estaduais. 4. Quatro estaduais. Porque se considera 1950, década de 40. Né? Você teve o Internacional que ganhou 8 estaduais, que era o Rolo Compressor, time conhecido como Rolo Compressor. Na verdade, o Rolo Compressor era o São Paulo. Né? Eu também. Rolo Compressor Internacional. Era tudo bem, ganhou 8, a gente deixa Rolo Compressor também, vai. Você tinha o Flamengo. Peraí. O Flamengo é time. Como é time sujo mesmo? Você tinha o Zizinho, você não tinha o Flamengo. Você tinha o Zizinho. Muitos dizem que depois do Pelé, ele foi o maior jogador brasileiro. O pessoal daquela época, que vive ainda... São poucos. Dizem que o Zizinho, ele é o segundo melhor jogador da história, na frente do Garrincha. Você tinha o São Paulo e você tinha o Palmeiras. Eram 5. O São Paulo ganhou 4 títulos, não ganhou? São Paulo ganhou 4. 2 bi. Na verdade foram 5, né? 2 bi, 45, 46, 48, 49. Bi. Cara do São Paulo. E o de 43. O Palmeiras ganhou 4. Não tô contando 1940, mas. A gente faz década de 40, mas 1940 já tava no problema da guerra, né? Sabe quem que se ferrou por causa da guerra? Várias pessoas. 60 milhões de pessoas. Caralho. Tirando essa galera, os times brasileiros que foram considerados por Getúlio na época, né, propagandistas do eixo do mal. Ah, sim, né? Os times que São levavam... São Paulo tinha um, Minas tinha outro. O Palestra Itália. Hoje é o Cruzeiro e o Palmeiras tiveram que mudar o nome, né? De Palestra Itália para os seus nomes atuais, porque Getúlio achou que... Não, estão fazendo propaganda, é nome demais do eixo. Sendo que o Getúlio era bem em cima do muro, né? A história do integralismo, ela parece bastante, né? Tem uma semelhança razoável. Mas isso muda, especialmente aqui em São Paulo, o time que mais sofreu com isso foi o Germânia, né? Ah, sim, né? Porque o Germânia, se você pegar de títulos paulistas, o Germânia tem bastante título paulista, ele, né? Ele acabou sucumbindo. Na verdade, não sucumbindo, né? O Germânia virou Pinheiros. Né? E, na verdade, não, mas o futebol, né? O futebol, né, foi deixado de lado. mas o Germânia acabou, o Spezia teve que mudar de nome. O Spezia, inclusive, é o único desses times que voltou... Ao nome original. O nome original. O Spezia é um clube tradicional aqui de São Paulo. Quando você for notar, 1940, o Palestra Itália foi campeão em São Paulo e em Minas, né? 1940, segundo aninho de guerra, e deve ter sido aí que deve ter incomodado. Por quê? Porque o Cruzeiro vinha muito bem, o Palestra Itália Mineiro, vinha muito bem em Minas, e o Palestra Itália do Palmeiras foi muito bem na década de 30, década de 40. Então isso, na verdade, soava como uma propaganda, né? Então isso deve ter incomodado. As vitórias deles, eu acho que talvez, se esse time, que o Germano era vitorioso, talvez se esses times não fossem tão vitoriosos, eu acho que não teria... Grande rivalidade entre Brasil e Argentina começou a ser construída nessa época, que começaram a acontecer muitos jogos, né? Ó, o que aconteceu? Primeiro que o Campeonato Sul-Americano não tem lógica nenhuma de data, né? Que fique bem claro. Nessa década ocorreram, em 41... Já era o Nicolas Leos que organizava, né? Acho que era. Deve ser. Ó as datas, 41, 42, 45, 46, 47 e 49. Ah, isso é rincha. Se você pegar um matemático para explicar essa sequência, mas acho que nem Fibonacci explica isso aí. Bom, em 41 o Brasil não jogou, eram só 5 times, foi no Chile o campeonato, e a Argentina, na verdade, passeou, ganhou os 4 jogos... Fez 10 gols, tomou 2, então foi tranquilo. E o Uruguai ainda não estava assim, como a gente comentou, a decadência uruguaia acontecia a pseudo-decadência, né? Que eles vão retomar no começo da década. No próximo podcast. Né? No próximo podcast, a gente vai ver que ele não sucumbiu tanto assim. Mas no cenário sul-americano a queda começou por aí. Em 42 eles ainda conseguiram faturar o caneco. Só que assim, o campeonato foi no Uruguai. Então isso tem muita influência na vitória do Uruguai. Sim, hein? Tanto que assim, também era todos contra todos, só que eram 6 times, né? Tinha um time a mais porque o Brasil jogou esse torneio, tinham 7 minto. O Uruguai ganhou todos os jogos e tipo na última rodada era o Uruguai e a Argentina, os dois com 5 vitórias. Né? O Uruguai ganhou de 1-0, acabou, liquidou. Chupa a Argentina. Isso, e o Brasil em terceiro. Então o Brasil já estava chegando ali na zona do agrião. Em 45, 3 anos de lapso, então foi um crescimento bom pro Brasil nesse período. Mas é bom lembrar que tinha a Copa Roca aí no meio, né? Sim, aí os embates íntimos, digamos assim. Eu gostei disso. Era um momento íntimo. Tinha, né? Tinha Brasil e Argentina, que era a Copa Roca, e tinha Brasil e Uruguai também, que tinha era um outro nome que eu não lembro agora. É, em 45 foi no Chile de novo. Você vê bastante lógica de rotação de local, data. Era o Nicolas Leão, certeza. A Argentina foi campeã pela primeira vez na década sem ganhar todos os jogos. E o Brasil foi vice. E aquela campanha da Argentina foi sensacional. Fez 22 gols, tomou 5. Então você está querendo me dizer que nesse período aí quem mandava na parada era a Argentina. Argentina. Era a seleção mais forte. Isso porque eu não falei que em 46 e 47 ela ganhou de novo. Em 46 com o Brasil de novo de vice. Em 47 o Paraguai de vice. Porque porra, o Brasil não jogou... Essa seleção do Brasil devia ser a base do Vasco da Gama, né? Não, era tudo misturado também. Não tinha muita base nessa época. Tanto que quando se fala... Você não entendeu a piada, né? O Brasil só era vice. Raciocínio lento. Ai, cara. Raciocínio foi lento. Foi boa. Você não entendeu, brincadeira. Porque em 47 o Brasil não jogou. Só que o torneio foi... A Argentina ganhou, mas o torneio foi no Equador, né? Não foi na Argentina. Em 49, que o torneio foi no Brasil... A Argentina não veio. Aí o Brasil ganhou. Curiosamente, o Brasil ganhou, dando aquele ânimo para a Copa de 50. Nessa época, aí a seleção argentina dominava o cenário sul-americano. Parecia muito interessante. Decadente. Muito interessante, inclusive, será o nosso próximo bloco. Porque teremos uma grande revelação, uma grande surpresa para vocês, nossos ouvintes. Aguardem, porque agora vamos ouvir ela, que era a mulher de verdade. Quem, Montanha? Amélia? Não, fala com convicção. Amélia! Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era a mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. Quando me via contrariado, dizia, meu filho, o que se há de fazer? Muito bem, meus amigos, passamos aí pelo contexto histórico, tentamos explicar para você o que aconteceu naquele período na Europa, quem brigou com quem, falamos o que aconteceu no futebol na Europa, o futebol continuou rolando lá na Europa, em alguns campeonatos nacionais e regionais, e aqui na América do Sul o negócio continuou rolando, né? O futebol continuou rolando com os campeonatos sul-americanos, e beleza. Agora, a Copa do Mundo mesmo que é bom, não teve, porque a gente já explicou. Agora, achamos uma reportagem aqui muito interessante. Sensacional. Da Folha de São Paulo. Reportagem de, vamos dar os créditos, né? Rodrigo Bertolotto, Rodrigo Bueno e Sérgio Teixeira Júnior. Essa matéria é de 9 de novembro de 1997. Saiu na Folha de São Paulo. Eles fizeram uma grande pesquisa. E eles falaram assim, bom... Nos parâmetros, lembrando, foram nos parâmetros FIFA. Sim, sim, tudo dentro dos parâmetros FIFA. O que, que eles fizeram? Se tivesse Copa, como seria, quais seriam os jogos, as seleções e quem venceriam? Eles montaram até regulamento, um trabalho sensacional. Trabalho muito bacana, muito legal. E vamos contar para vocês a história dessas Copas, sim, meus queridos. A Copa de 42 já tinha um papo em 38, que seria na Alemanha. A Alemanha já tentou levar a Copa de 38 para lá. Não conseguiu, Julie Rimet fez, né, todo o seu lobby funcionar. A Copa de 42 ia para a Alemanha. Mas aí, muita gente ali já era contra o governo nazista. É, rolaram vários amistosos em que jogadores, por exemplo, a seleção dos Países Baixos, se recusaram a fazer a saudação nazista e tal. Já tinha, já tinha essa animosidade dos europeus com, né, especialmente, os alemães. Então, a Copa na Alemanha, acho que não. Vamos fazer no Brasil. Jules Rimet chegou a visitar o Brasil pra ver os estádios e tal, não sei o que, bababá, mas aí ele falou de um tal de chute na bunda também, não gostaram na época, mandaram o Jules Rimet embora. Sei que não rolou. E segundo as pesquisas dos nossos amigos repórteres aqui, a Copa de 42 seria na Argentina. É, e também aquela tendência a tirar da Europa por conta do boicote, da dificuldade até que os sul-americanos de jogar, né? O Uruguai não quis jogar, 34, 38, Argentina não queria vir, então fica só sobrando vaga, então era bom fazer essa politicagem, né? É, seria uma retomada, na verdade, ao rodízio. Exato. Né, que a ideia é original, né? De fazer a Europa, América do Sul, seria uma retomada. E aí sim a Copa na Argentina. Muito bem. Participaram da Copa 11 seleções. As melhores seleções ranqueadas da FIFA na época. Devido, claro, a gente não pode esquecer que... A gente não pode deixar de lado assim, o fato que a guerra estava acontecendo efetivamente na Europa. Então, assim, esse exercício aqui da Folha vai um pouco de história, mas vai um pouco de imaginação também, porque... A guerra estava rolando e eles falaram assim, ah não, vamos pegar as seleções, só ver que tem seleções europeias que estavam em guerra, mas que mesmo assim mandou o time, né, então assim, tem uma forçadinha aí também. Ah sim, porque senão não rola, né? É, que senão não rola, né? Senão tem que fazer um sul-americano. Senão não dá pra fazer. Foi a Copa com o menor número de participações, então eu vou falar aqui pra vocês quais são: Argentina, Uruguai, Peru, Suécia, Paraguai, Suíça, Brasil, Dinamarca e o Chile. Aí, a Alemanha nessa época estava em segundo lugar no ranking. Mas como ela era a pivô da guerra, não dava para rolar, então a Espanha foi convidada. Já tinha acabado a Guerra Civil, né? A Guerra Civil acabou em 38, quando o Franco estava no poder, então já estava a parada meio já que organizada na Espanha, já tinha uma seleção para mandar, coisa que eles não mandaram. Mas o que era um preconceito, porque a Finlândia estava na frente da Espanha no ranking, era neutra na guerra e não foi chamada. Mas daí, Finlândia, cara? Pô, Finlândia você não gosta tem graça. De seleção pequena, né? A Finlândia não tem graça. E é mó longe, velho. Mó frio. Mateo Littmanen. Não tinha, né? E essas 11 seleções foram divididas de que forma? Então, eles deram uma bagunçada assim, porque tinha só 11, né? Os caras dividiram em 4 grupos. Para dividir em 4 grupos, eram 3 grupos de 3... E um jogo único, né, que deveria ser eliminatório. Então esses 11 times foram divididos assim. E restou para as semifinais Argentina, Brasil e Uruguai. Olha as aí. As três potências sul-americanas. E a emergente seleção sueca. Oh! Né, que era... Foi quarta colocada em 38. Exato, em 38. e tinha o Lidholm, que era o grande jogador deles, né? Que era o grande destaque da seleção. E algum Larsson, certamente. E era no ranking da FIFA, tirando a Alemanha, que não foi, era dos que foram o melhor europeu, né? Você vê que a Itália não tá nessa parada, a França, exato, também não tá nessa parada, né? Mas a Suécia, na verdade, era a segunda seleção europeia do ranking, independente dos outros. Aí eles foram para semifinais. E nas semifinais, a Argentina goleia o Uruguai, que já não era mais o mesmo. E os brasileiros, como em 38, vencem novamente os suecos. Esse acho que os suecos não aguentam mais apanhar no Brasil. Caraca, velho. Como os caras apanham, né? Porra, até 2014, o que vai ter de Suécia, nossa, e Brasil? Os suecos apanhando, velho. Nossa. Até na ficção, viu? Até na ficção, os caras. Sacanagem. Até na ficção, brincadeira. Porra, então quer dizer que temos uma final de Copa do Mundo entre Brasil e Argentina? Exato. Caraca, tá vendo? Pra quem falou que nunca teve... Putz, tudo culpa da guerra. E na final, a Argentina confirmou o favoritismo dela e bateu no Brasil, como de hábito à época. Dia 19 de julho de 1942, no Estádio Monumental de Núñez, com um juiz chamado Terrada, do Uruguai, a Argentina entra em campo com Gualco, Salomão e Alberti, Esperon, Peruca e Ramos. Enfim... Pederneira, Sastre, Mazantônio, Moreno e Garcia. Técnico, nosso amigo Guilherme Stabile. A Copa de 30, que beleza. E o Brasilzão, com Caju no gol, Domingos da Guia e Osvaldo, Afonsinho, Brandão e Dino, Cláudio, Servilho, Pirilo, Zizinho e Tim, que não é o Maia. E o técnico? Grande Pimenta. Pimenta, aquele é o amigo dos caras? Só que ele conseguiu... Os olhos dos olhos é refresco. Só que ele conseguiu botar fogo no jogo. Não deu, porque aí foi 3-1. E o Brasil tomou uma sabugada de 3-1 da Argentina. E aí a Argentina é campeã do mundo em 1942, hein? Curiosidades. Primeira vez que seriam utilizados os números nos uniformes. Você, Rodrigo, que adora a média de gols. Foi uma Copa muito... É engraçado falar isso, né? Tipo assim, bombardearam as redes adversárias. Média de 4,5 gols por jogo, por partida. Argentina... 17 gols, o melhor ataque. O Brasil vice. Vice, né? Vice fez 10 gols, mas não deve ter sido o segundo o melhor ataque. O atacante também era do Vasco. Deve ser, o atacante do Vasco. Brincadeira. Pior, Montanha, que não. O atacante artilheiro da Copa... Foi o Zizinho, marcou 6 gols em 3 jogos. Do Flamengo. Exatamente. Chupa a montanha. Já no Sul-Americano de 42, ele já tinha se destacado, marcando 2 vezes e sendo titular do time brasileiro. E o Zizinho, que era do Flamengo, acho que por isso que ele pegou o primeiro lugar na artilharia, porque ele era do Flamengo. É, se fosse do Vasco, ele estava sendo legal. Aí melhorou a parada. Nessa reportagem tem uma frase interessante do Flávio Costa, né? O Flávio Costa, ele assumiu a seleção em 44, e ele soltou uma frase assim interessante, ó. Nos anos 40, os brasileiros eram a terceira força da América atrás da Argentina e Uruguai. Éramos amadores. Nossos ídolos eram os argentinos. Olha só, hein? Uma frase diferente, né? Essa diferente. Aí. Né, lembrando que o Montanha comentou muito bem, né? O grande time daquela época era o River Plate, conhecido como La Máquina. É, pelo ataque do River Plate. Né? Loucura. Agora vamos para a próxima Copa. Guerra rolando, bicho pegando e tal, não sei o que. A guerra termina em 45. Em 46 tem mais uma copinha. Aonde? Precisavam procurar um país neutro. Um país que não, né, tivesse... Que não tivesse em ruínas. Exato. Que tivesse uma certa estrutura para receber o evento, um evento de esporte. Foram jogar em? Portugal. Copa de 46 ocorrida em Portugal. O Eusébio já tinha nascido, mas não jogava bola. Portanto, Portugal não teria chance de vitória. O critério foi o mesmo, só que foi mata-mata, né? O critério foi a escolha pelo ranqueamento da... Porra, sacanagem, hein? Mata-mata, um ano depois da Copa, sacanagem. Aí foram 16 times, sistema eliminatório, né? Como foi em 38. Em 34 e 38. Exato. Vamos falar os times que participaram aqui desta Copa do Mundo de 46? Argentina, Brasil e Suécia, certo? Né? Os 3 primeiros. Uruguai, Dinamarca, Hungria... França, olha, a Inglaterra participando pela primeira vez no Copa do Mundo, que beleza, acho que eles debutando. Suíça, Iugoslávia, Portugal, evidente, Holanda, Escócia, Romênia, Espanha e Itália. Itália volta a disputar uma Copa do Mundo em 46. Mesmo mal ranqueada por conta da falta de jogo, né? Assim, interessante que você vê, Suíça, Portugal e Holanda foram para a Copa em 13º, 18º e 19º, e Luxemburgo, que era 12º, não foi. Reclama de novo. Pô, mas Luxemburgo... O que acontece nessa Copa? Sistema de mata-mata. Eliminatório, não pode falar mata-mata. É, eliminatório, né? Senão é mancada. Sacanagem com os caras. Mata-mata, sacanagem. Aí todo mundo vai joga, se eliminando no caminho. Joga aqui, joga ali e tal, não sei o quê. A Itália, fodona. Bom, voltei e quero pegar o meu título. E chega na final. E aí vai pegar um sul-americano. Ih, cara, primeiro confronto... Primeiro confronto América do Sul e Europa da história das Copas, né? Exato. Olha só. No dia 29 de outubro de 1946, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do suíço Von Wartburg, Argentina entra em campo com Vaca. Vaca. Vaca. Salomão, Sobreiro, Pecha, Fonda, Salve, Pederneira, Mendes, Martino, La Bruna e Lustô, o mesmo técnico da Copa anterior. A Itália, com Sentimenti, Marosso, Rava, De Petrini, Parola e Grezar, Biavati, Castigliano, Piola, Mazzola, Altafini e Ferraris, técnico Vittorio Pozzo. E o que aconteceu no jogo, Montanha? Uma tempestade de gols. E quem ganhou? Argentina. Argentina. Solta o tango aí, Creed. Pô, você tá me dizendo que a Argentina é bicampeã do mundo? E sem Maradona, hein? E sem Maradona. Sem Maradona e sem Di Stefano. Pois é, e sem Di Stefano. Caraca, esse ataque era muito forte, né? Porra, então quer dizer, nessa simulação aqui das Copas de 42 e 46, a Argentina era o grande time, era a grande seleção da época. Se rolasse a Copa, né, as duas Copas, a Argentina seria bicampeã do mundo. E teria sido um jogaço essa final, né? Imagina, porra, 5x4? Seria caraca, a final com maior, a final em Copa do Mundo com maior quantidade de gols. É verdade. Era dois baita ataque, né? Pelo que consta. O Piola jogou a Copa de 38, né? E esse pessoal do ataque aí, o Pederneira e companhia bela, já também destroçavam aqui na América do Sul. Sabe quem chegou em terceiro nessa Copa? Não. A Suécia. A Suécia. Olha aí, a Suécia. Deu do Brasil, não pegou o Brasil. Lugar? Não pegou o Brasil. Não pegou o Brasil. Suécia teve o ataque mais positivo da Copa, com 16 gols. Você vê que é engraçado, né, cara? Assim, a gente vai ver mais pra frente, mas a Suécia, nesse período, né, tinha uma grande seleção, né? Você vê, né, em 38 é terceiro lugar, se rolasse 40... Terceiro, não, quarto lugar. Se rolasse 42, chegaria a semis. Em 42 também, a gente vai ver mais pra frente 58. Olha aí, a Suécia não, sempre uma madriça, né, em Copas do Mundo, cê né? Você vê que em 42, ela tava bem posicionada no ranking, com quinto lugar. Quando chegou em 46, ela tava em terceiro lugar no ranking. Então, assim, era uma das grandes seleções da época. Agora, marcante aqui pra mim é uma declaração do atacante Juan Carlos Muñoz, que ele diz o seguinte, sobre, né, o futebol argentino tem a sua época brilhante, né, sua época de ouro, né, depois a Argentina vem a conquistar realmente, né, o seu bicampeonato em 78, do jeito que a gente vai explicar, né, no podcast mais pra frente, mas todo mundo já conhece meio que a história, né, de ditadura e tal, depois com o Maradona em 86, mas timaço mesmo, seleção imbatível foi nessa época, né, e aí o Muñoz, ele diz, né, estávamos melhor do que os outros, mas sem Copa perdemos grandeza. Se a guerra ocorresse duas décadas depois, a geração de Pelé e Garrincha não teria significado tanto. Olha só, cara. Exatamente, mas é uma realidade. É uma realidade, verdade, né, cara? Você vê que a Copa do Mundo é o brilho mundial do... Agora, você vê que o argentino, né, um dos atacantes que se destacavam na Argentina era o Martino. O Martino deu uma entrevista para a Folha nessa reportagem. Sim. E ele deu algumas declarações que eu achei interessantes. Então, por exemplo, a Folha perguntou para ele qual a diferença do futebol da época, da década de 40, né, pro futebol hoje. E ele respondeu com uma frase que eu achei muito legal. Os atacantes de hoje vêm cada vez mais longe as traves do rival. Então ele fala sobre essa questão do recuo, né? Do atacante ter que defender tanto. E eu achei uma outra frase bacana quando perguntaram se a Argentina era melhor que o Brasil, né? E o pessoal fala que o Argentina é prepotente. A resposta dele foi: o Brasil estava evoluindo, mas costumávamos vencer. Os brasileiros eram rápidos e plásticos. Então ele admirava também o estilo, né? Então, essa história de rivalidade do Brasil, eu acho que é uma coisa que a imprensa constrói mais do que os próprios jogadores, no final das contas. Não, mas eu acho que a rivalidade do Brasil, ela aumentou lá na frente. Nessa época não tinha tanta rivalidade. É, a Copa Rock era um torneio amistoso, né? Não tinha... Principalmente, se você for ver, a superioridade total da Argentina. Então não tinha essa rivalidade. Pra ter rivalidade tem que ter um pouco de equilíbrio, né? Exatamente. Inclusive, se você quer saber mais sobre a rivalidade entre Brasil e Argentina, ouça o nosso podcast. Exato. Crossover Brasil e Argentina, que está aí nos links. Aí você vai entender de onde vem a nossa grande rivalidade. E terminamos esse bloco com a Argentina bicampeã do mundo, cara. Imagina, eles seriam um tetra hoje, cara. Imagina a chatice. Meu, não pode mandar essa podcast pra Argentina, hein? Pô, é jamais. Porque os caras, eles não sabem dessa parada. Quando eles descobrirem, eles vão querer botar 4 estrelas na camisa. Vai ser um inferno. É melhor deixe em off aqui esse podcast, pelo amor de Deus. Mas vamos terminar homenageando o que seria a melhor seleção da década de 40, a seleção argentina. Nossos hermanitos que jogavam o fino da bola. Vamos ouvir o quem? Piazzolla, é uma boa? Então vamos nessa. Ô, Cridê, solta aí, na volta voltamos com Bronquinhas e Finos da Bola da Copa que não existiu. E agora muito bronquinha, quem merece ser espinafrado nessa guerra? Bem, Rodrigo, pode começar você com bronquinha. Eu vou dar para uma dupla, Japão e Estados Unidos. Por quê? Teve aquele toma lá da cá que os dois brincaram, né, num dos momentos da guerra. O Japão tava lá conquistando o Pacífico. Brincaram, uma brincadinha. Ó, começou assim. Você tá falando que o Japão foram com biribinha, estalinho? Tá brincando, né? Não, o Japão começou tentando conquistar as ilhas do Pacífico e tal. Os Estados Unidos fez um monte de retaliação comercial, assim, na boa. Aí o Japão ficou nervoso, foi lá em Pearl Harbor e deu uma bombardeada. Os Estados Unidos ficou bravo e jogou a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Então começou mais delicado. Não cutuca. Só que o problema, com vara curta, né? A avó já falava, né? Não cutuca, só que assim... Não cutuca com vara curta. Olha aí, o japonês foi lá de varinha curta. Daí que veio o ditado. Daí que veio o ditado. Não cutuca com vara curta. Então, esses dois países de merda no cenário futebolístico, duas bostas do cenário futebolístico, que acabaram de arregaçar com o futebol na época da guerra, né? Porque assim, foi quem tornou o confronto com uma proporção muito mais mundial, né? Poderia, de repente, o negócio ter ficado um pouco mais na Europa, mas o Japão lazarento querendo conquistar o mundo, Estados Unidos maldito querendo aparecer pro mundo, então bronquinha pros dois, que fuderam de vez o futebol na década de 40. Indo nessa linha aí de dar bronquinha para nações, o meu bronquinha vai pra França. Primeiro que assim, os caras deixaram a Alemanha invadir na maior, né? Não, entra aí, velho. Pô, fica à vontade aí, ó. Pega aí, ó. Tá vendo aquela torre ali, ó? Põe a bandeira lá em cima, ó. Meu, aí, fora isso, assim, fora, né, os franceses, tipo, não, deixa aí, entra aí, né? Foi uma dominação muito fácil, né, da Alemanha, pra quem conhece um pouquinho da história, sabe. E, como eu comentei, né, na França rolou futebol o tempo inteiro na guerra. A bola não parou na França. Os caras não estavam nem aí, cagando pra guerra, nego morrendo, se fudendo e tal, não sei o que, bababá. É bom frisar isso, né? O sentimento antissemita na França, por incrível que pareça, era maior do que na Alemanha naquela época. É que na França não tinha nenhum louco que falava assim: não, a gente não gosta, vamos matar todo mundo, entendeu? Eles só não gostavam, mas não precisava matar. Mas entendeu? Seu bronquinha vai pra França, você colocou do antissemitismo lá na França. É que assim, os caras não pararam de jogar bola, pra eles tava tranquilo. O bicho pegando, a Inglaterra bombardeando a Alemanha bombardeava a Inglaterra, e eles ali embaixo, tipo, não, tamo aqui, tamo de boa, deixa quieto. E eu não gosto da França também, não gosto da seleção francesa. E a França... Já vai dar aí o meu bronquinha. E a França até hoje é assim, né? Os caras fizeram sistema de cota em seleção de base, mano. Bronquinha. Meu bronquinha não tem como deixar de ser pra guerra, que tirou o sonho de tantos jogadores, tantos craques. Ah, uma mancada, hein? Pô, é muito sacanagem. Os caras não puderam disputar uma Copa do Mundo, independente do que eles conquistaram, que eles estão na história deve ser frustrante. Frustrante. Nossa. Foi mó merda pros caras. Deve ser muito triste, mas muito triste. Traz uma cartolina. É muito triste não disputar a Copa do Mundo. Bronquinha pra essa situação, esse contexto histórico na vida dos caras. Você sabe que dentro desse bronquinha dele, tem uma declaração do Martino também na mesma entrevista, que ele falou assim: pra mim a guerra não existia. Estava vivendo as mil maravilhas. Era jovem e jogava futebol. Mas eu sempre me imaginei disputando uma Copa. Ainda mais naqueles anos de 45 e 46. Mas a realidade às vezes sabe ser desgraçada. Então o sentimento de perda de uma Copa... A guerra é uma merda. É, a guerra é uma merda. E nesse cenário todo de guerra, quem foram os grandes destaques? Quem merecem o troféu filhodabola.net? O meu eu vou dar para os brasileiros que jogaram lá com o pessoal no front pelo time americano, que apesar do vice, da vascada que eles deram, né? Mas, mano, assim, os caras fizeram bonito, né? Querendo ou não, campeonato de front e tal. Deu pau em todo mundo. É mais ou menos quando você tá naquele campeonato jogando com o pessoal de 13, 14 anos da rua. Você cansou de perder, aí chama o cara de 17 pra jogar no seu time, né? Os ingleses fizeram isso, né? Chamaram os dois profissionais de lá. Mas eu acho que naquele momento de guerra, um pouco de futebol, um pouco de alegria para aqueles caras, se fosse possível da alegria, né? Então os brasileiros ajudaram um pouco nisso. Então meu filho da bola vai para os jogadores que estavam lá. O Braulio, o Geninho, o Walter, Soares e o Bidon. Meu filho da bola vai para o Sindelar, que nós já falamos dele no programa das outras Copas, que foi um cara que se recusou a jogar para o time da Alemanha. Então, meu filho dá bola pra ele. E sendo que era um jogador craque, ele abriu mão de jogar uma Copa do Mundo pela Alemanha. Então, meu filho dá bola vai pra ele, que ele foi contra a guerra, contra o Hitler e contra a Alemanha. E o meu filho dá bola vai para o time do Dinamo de Kiev, cara, que tem uma história muito bacana. O exército alemão, ele, pra invadir a União Soviética, começa pela Ucrânia, né? Então, eles já dominam toda a Ucrânia. E a única coisa que é liberada pro povo ucraniano fazer, pra dar uma divertidinha ali durante a dominação, era jogar bola. Não tinha comida, não tinha bebida, não tinha diversão, não tinha porra nenhuma, então assim, ah, joga bola aí que beleza. E na época o Dinamo de Kiev tinha um grande time, tinha um time sensacional, ganhava de todo mundo. Na época teve que mudar o nome, né, pra Start FC, isso, né? Era um time formado por padeiros. Os padeiros lá, né? Mas já era o Dinamo de Kiev, né? Eles tiveram que mudar o nome pra Start FC, e com esse nome Start FC, eles estavam ganhando de todo mundo. Aí chegou um time de uma divisão militar alemã e falou assim, vamos jogar contra vocês aí. E tomaram de 6-0 do Dinamo. Aí os alemães ficaram putos. Falaram assim, o que é? A gente tá dominando, os caras não tem o que comer, tem nada, os caras comer. Não, tá errado. Vamos chamar o time da Luftwaffe, é o nome da Força Aérea Alemã. Eles tinham um time, o Luftwaffe SV Hamburgo, que foi inclusive vice-campeão alemão e tal, era um time famosão lá. Foram lá e tomaram de 5-1 do Dinamo Start. Aí eles ficaram putaço. Aí eles ficaram puta, velho, não, peraí, alguma coisa tá errada, vamos marcar uma revanche contra esses caras. E aí marcaram uma revanche, tudo isso foi em, mais ou menos assim, entre julho e agosto de 1942. A guerra já tava rolando já, o bicho tava pegando. E aí marcaram, seria o segundo jogo contra a Luftwaffe, ou a Luftwaffe, a revanche. E aí falaram pros caras assim, ó, vocês têm que fazer todo o protocolo, hein. Tem que entrar lá, fazer saudação nazista e o caramba. Os caras, beleza. Entraram em campo, na hora que toca o hino alemão, todo mundo bracinho cruzado, velho. Não levantaram a mão, não fizeram a saudação nazista em protesto. E no jogo, meteram 5-3 no time da Força Aérea Alemã. Os caras ficaram putaços com o Start. O que aconteceu? Tempos depois, né? Dias depois, foram todos presos. Acusados de fazer parte... da Polícia Secreta Soviética. Eles tinham até uma certa filiação, mas era uma filiação que dava direito a eles jogarem bola. Só isso, eles não eram agentes nem nada. E aí, com esse pretexto de trabalharem para a Polícia Secreta Soviética, todos eles foram torturados. Todos os jogadores saíram sem condições, foram liberados depois sem condições de voltar a praticar o futebol. do estado que eles saíram de pancada que tomaram, Nikolai Korotlik, Nikolai Truzevich e Ivan Kuzmenko, e o Alexei Klimenko. Esses quatro morreram durante as sessões de tortura. Esse jogo é considerado, esse jogo ficou famoso, muito famoso, e ele é conhecido como a Partida da Morte, né? E aí, anos depois que os aliados venceram a guerra e tal, a Ucrânia voltou à União Soviética e o Dínamo voltou a ser o Dínamo. Hoje, lá na sede do Dínamo de Kiev, tem uma estátua dos quatro jogadores na frente. E é um time que mostra toda a resistência que o mundo tinha, que os aliados tinham, contra essa invasão, essa barbárie, essa coisa maluca. Os caras só queriam jogar bola, não vamos fazer reverência, não vamos fazer nada, vamos ganhar na bola. E detalhe, os caras sem comer, sem beber, sem nada. Era, tipo, puro talento. Dínamo de Kiev merece aí o nosso troféu, o fino da bola. E assim terminamos mais um Papo do Fino, o quarto episódio da série O Fino das Copas, a Copa do Mundo durante a Segunda Guerra Mundial. Muito bem. E você fica esperto aí no banner, no nosso post, vai ter mais uma pergunta premiada. Você pode ganhar no DVD FIFA Fever sensacional. Ô, Ronald, dá um tempo, hein? Dá um tempo, deixa os caras ganhar uma, depois você ganha e volta o outro, hein? Respira antes de mandar um e-mail. Segura a tua onda, hein? Fica esperto, promoção, sério, o Fino das Copas, sensacional! Semana que vem tem mais Papo do Fino, um grande abraço, tchau!